Oh, aleluia, Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos. Agradecemos o privilégio de nós podermos estar aqui nessa tarde, Senhor, para invocar o Teu nome, para Te adorar, Senhor, para louvar o Teu nome santo. Nós Te agradecemos ao Cordeiro de Deus, que morreu no nosso lugar, que está sentado à direita do Pai, e lá Ele nos colocou nesse lugar. Obrigado pelas vitórias que Você já nos deu, que é de glória em glória, que nós conquistamos as vitórias. Nós Te amamos, Jesus. Pai, nós Te exaltamos, Pai. Nós Te adoramos, Pai. Nós Te bendizemos, Pai. Aleluia. Glória, Jesus. Te louvamos, Jesus. Toda glória, Jesus. Todo louvor. Aleluia. Toda glória. Aleluia. Toda glória. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Para sempre seja louvado o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E nós todos juntos vamos dizer: o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. E digam todos glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Nós estamos nos preparando para a Páscoa, né? Domingo é a Páscoa. Então, hoje é o sábado da aleluia e domingo Jesus ressuscita, glória a Deus. Então, essa ressurreição de Jesus fez com que nós fôssemos ressuscitados com Ele. Então, ressuscitado do quê? Da morte espiritual. Sem Jesus, nós não tínhamos jeito, nós estávamos mortos espiritualmente, a humanidade inteira estava morta. Nem os santos da antiga aliança eram salvos. No sentido de nascidos de novo. Eles tiveram que ficar num lugar esperando Jesus vir, chamado o seio do pai Abraão. Né? Então, um lugar que por causa disso, a religião inventada lá, porque religião é tudo inventado, né? Então, inventou que existe um lugar lá, não sei aonde, né, no além, que chama purgatório. Isso não existe. Isso não existe. Né? Então, tipo, aqui você não foi muito bom, então você vai para o purgatório, tá? Mas que, aliás, você nem precisa aceitar Jesus. Isso aí nem existe, aceitar Jesus. Olha a religião, que coisa mais podre, né? Enganosa, que leva para o inferno. Então, a pessoa fica nesse tal lugar chamado purgatório, e lá, purgatório, porque vai purgar. Isso. Lá vai sair tudo que é aquela... Sabe, aquela coisa ruim, inflamada, que está lá, aquele pus, assim, vai sair tudo. Aí, então, você ficou purificado, aí que você vai para o céu. Jesus, é lá que você está no inferno já direto, o resto da vida. Então, olha o engano, né? Então, a pessoa pensa que sai daqui, né? Nem aceitou Jesus, sei lá, foi na igreja um dia, ouvi falar, nem nada. Então, está no purgatório, né? Que lá vai todo mundo se encontrar, acho que é no inferno mesmo. Né, que vão, vai todo mundo se encontrar quem não aceitou Jesus. Então, Jesus morreu para nos libertar da morte espiritual. Que Adão, né, conquistou. Gente, Adão era um ser vivo espiritualmente. Ele nunca conheceu morte espiritual. Ele nunca pecou. Ele nunca soube o que é pecado. Ele só conheceu a vida de Deus que é que ele tinha. E, de repente... Ele cai, ele peca, ele segue, né, o engano do diabo. Então, ele morre espiritualmente. Tá? E ele deixou descendentes, infelizmente. A humanidade inteira nasce morta. Só vai receber a vida o dia que aceitar Jesus de verdade. Tá? Tem que aceitar Jesus. Tem que confessar Jesus. Tem que clamar Jesus. O que você fez o dia que você aceitou Jesus? Você clamou, você recebeu. Você aceitou, eu quero você, Senhor da minha vida, não foi? Então, nesse dia você foi salvo. Por quê? Você precisa aceitar Jesus para nascer de novo. Tá? Então, você nasceu de novo... da salvação que Jesus te deu. Então, veja só o que Deus teve que fazer. Teve que fazer algo que só Deus pode fazer. Um novo nascimento. Que nem Nicodemos, fariseu, doutor da lei, nunca entendeu essa história. E foi atrás, olha aqui, nós fariseus, Jesus, nós sabemos que é impossível fazer o que você faz, só Deus que faz. Então, me explica, como que é que faz isso? Porque se é só Deus que faz, como que você faz essas coisas? Então, Jesus diz, ô Nicodemos, tem que nascer de novo. Ele, mas como eu vou entrar no ventre da minha mãe? Não, não, quer dizer, ele nunca imaginou que ele era morto espiritualmente. A gente tem tudo isso. Isso não é um engano de Satanás? Não, é terrível, porque se a pessoa nem sabe que ela é morta espiritualmente, morre conclusão. Inferno direto. Não precisa nem de passaporte. Já vai. Direto. O diabo já pega a pessoa na hora que ela sai do corpo dela, o espírito e a alma, e é ele que leva para o inferno. O Kenneth Hagin explica muito bem isso nos livros dele, que ele era batista de nascença e de geração em geração de família. Que o avô era reverendo, gente, reverendo da igreja, pregando, tá? Então, ele ia para a igreja, mas ele nunca tinha nascido de novo. E com aquela doença que ele tinha, degenerativa lá do coração, aquilo lá, ele estava na cama e tal. E ele morreu, de repente. E ele desce, e desce, e desce uma escuridão tão forte, tá? Mas a avó estava lá orando, e ele sobe e volta de novo. Depois ele morre de novo, desce, foi um processo duro para ele. Desce, desce, desce, ele chegou a ver os portões. Mas nesta hora ele clamou por Jesus. Ele clamou, perdoa os meus pecados, Jesus! Não me deixa ir para esse lugar. Então ele diz que uma mão gigante tira ele, puxa ele para cima. Então ele não tem noção de quanto tempo, minutos que isso aconteceu, porque a rua já estava cheia de gente, porque já foi anunciado que ele estava morto. Já estavam aquelas confusões lá na rua da casa dele. Então, ele, aquela mão que foi Jesus, porque ele clamou, porque tinha intercessão, a avó estava orando. Tá? Ainda houve um momento antes do desligamento. Se houver, aleluia, a pessoa se arrepender, ela não vai para o inferno. Porque ninguém pode aceitar Jesus pelo outro. Então é sério, ele era uma pessoa da igreja batista e ele não era salvo. Então ele prega muito sobre isso, ensina sobre isso. Que a gente precisa ter certeza que a gente confessou Jesus, que aceitou Jesus, que está seguindo Jesus, porque não é brincadeira. Que a gente não sabe o dia que a gente vai ser chamado. Né? Então, nós temos que estar com esta parte resolvida para nós irmos para o céu. Então, Jesus veio e paga esse preço, morrendo na cruz, vai para o inferno 3 dias. 3 dias. Deus. Deus, pensa isso, Deus. Morre como um condenado. Nunca teve pecado, nunca pecou, mas ele recebeu o pecado de toda a humanidade, a morte espiritual. E foi para o inferno com o diabo, que não foi fácil. Lá foi difícil para ele, foi muito difícil estar lá. E no terceiro dia, pelo poder do Espírito Santo, ele é ressuscitado. Ele sai de lá, vivo, e está vivo até hoje. E ele nos deu esta vitória, por isso que a Páscoa nós temos que celebrar sabendo que nós éramos mortos espiritualmente. Tem todo o ensino que eu não vou dar isso hoje, ensino. Mas tem toda uma história que aconteceu desde a hora que Adão pecou até a morte de Jesus, para que houvesse, então, a promessa de Deus, que ele se vingou do diabo e amaldiçoou o diabo e disse que da descendência da mulher ia vir aquele que ia pisar sobre você, diabo, que é Jesus. Então, Gênesis 3, lá, Jesus já dá esta promessa, faz essa promessa e ele cumpre em Cristo Jesus. Então tem todo um processo que a gente tem que entender o que é o derramamento de sangue, como que Jesus já fez isso lá com Abraão, para depois, então, era uma sombra do que seria Jesus, aquele sangue, da aliança que ele fez com Abraão, tinha que pisar em cima daquele sangue. Porque, gente, matar um animal, né, tipo um touro e o cordeiro, e cortar no meio, é uma sangueira só. É muito sangue que jorra de um animal quando ele é morto, que você abre ele no meio. E que Deus mandou fazer assim. Por que abre no meio? Porque é uma aliança. Tá? Então, abre no meio o bicho, Deus mandou Abraão fazer isso, abre no meio, e daí tem que passar aqui, aonde o sangue jorrou, naquela poça de sangue, tem que passar lá, pisar naquele sangue. Então, esta foi a aliança que Deus fez com Abraão. E depois disso, todo homem que fazia uma aliança com o outro, nós já pregamos aqui sobre o sangue isso. Não, acho que não foi aqui que eu preguei, não. Eu preguei em Anápolis isso. Aliás, preciso trazer esse ensino aqui. Desculpe, vou trazer. Eu já preguei aqui também? Então, tá bom. Então, quando duas pessoas fazem essa aliança, naquela época, fazia aliança, tinha que também separar, cortar o animal no meio. E aquele derramamento de sangue, eles andavam lá porque eram duas partes que estavam separadas, mas o sangue derramado ali é que era que fazia aliança entre as duas partes. E quem desobedecesse morria. Quem desobedecesse morria. Tá? Hoje a gente vai fazer uma aliança, que é uma sociedade. Se eu, né, fizer coisa errada, romper aqui, não deu certo, ninguém vai matar, não vai morrer. Mas naquela época, por isso que Deus mostrou isso, que o sangue, esta aliança de sangue, Deus não mente, jamais ele pode voltar atrás. Então, ele precisou, tem toda uma história até chegar em Jesus, para ele trazer o filho dele para que morresse, derramasse o seu sangue, igual o animal, para fazer com que a aliança dele é eterna. Porque ele não mente, ele fez uma aliança conosco. E ele não volta atrás, ele não rompe, ele não faz nada. Por isso que nós podemos crer em Jesus. Crer nesta aliança que foi feita conosco agora, que é eterna, não precisa mais de animal. Agora é o sangue de Jesus. Tá? Que quando Deus olha para nós, nós pecamos, ele olha no sangue, na aliança. Ele não vai romper, mas eu é que não posso me desviar e tenho que pedir perdão de coração, porque a aliança traz o perdão. É maravilhoso isso. Então, a Páscoa é isso, é esta mudança, né, gente, de aliança antiga com a nova, que agora é para sempre e nós nascemos de novo. Então, é isso que quer dizer a Páscoa. Tem um significado maravilhoso que nós temos, sim, que celebrar no nosso coração, que agradecer a Jesus, né, esta união nossa com Deus, que Jesus que fez. Então, nós estamos já, amanhã, nós vamos celebrar a Páscoa, né? Agradecendo Jesus, porque a Páscoa também nos trouxe uma liberdade, uma libertação das coisas antigas. Então, hoje, nós recebemos tudo de Deus em Cristo Jesus, tudo. E nós vamos ver um pouquinho aqui na palavra, de como que nós temos que confiar nas promessas e na palavra de Deus, porque ele não mente, porque ele fez uma aliança. Lembre-se que quem rompesse com a aliança morria. Deus fez uma aliança com Abraão. Tipo, esta minha aliança é com você e com toda a sua descendência. Então demoraram séculos e séculos e séculos até chegar Jesus, a vinda dele, para que ele não teve um povo. Tem muitas pessoas que não sabem da história e falam, ai, Deus teve privilegiado, pegou o povo, os judeus, então é o povo escolhido, o resto é resto. Não é nada disso. Ele escolheu, ele tinha que escolher um povo, tá? Então ele escolheu os judeus, né? O povo hebreu, ele escolheu aquele povo para que de lá se expandisse a graça dele para todos, para quem quiser. Por quê? Ele precisava cumprir com aquela aliança que ele fez com Abraão lá. Não é demais, gente? Você entendeu essa agora? Se não entendeu, você tem que estudar aquela lição lá do sangue. Por quê? Vou repetir outra vez. Ele não fez uma aliança com Abraão? Ele disse, ele fez isso daí. Separou o bicho no meio, Deus instruiu. Fez aquela sangueira, como se fosse isso. Ele passou, então são duas partes. Estão fazendo aliança. Não separou no meio o bicho? Então fica assim, ó, abre aqui, ó. Do lado, e o sangue aqui no meio. Tinha que passar no sangue, no meinho. Então Deus falou, essa é a minha aliança que eu faço com você. Uma parte é Deus e uma parte é a humanidade. Tá? Então isso quer dizer o quê? Deus assumia a nossa parte e nós assumíamos a parte dele, que foi realizada em Cristo Jesus. Olha que demais. Então, Tipo, eu não falho, eu nunca vou falhar com a minha aliança. Então, os séculos se passaram e em Jesus ele cumpre isso, derramando o próprio sangue de Jesus, que foi o Cordeiro de Deus. Então, foi através de um povo judeu, porque ele escolheu, precisava ser um povo para depois abranger todos. Mas ele fez isso para que agora essa aliança fosse definitiva com a humanidade toda. Aquela que ele fez com Abraão, agora ele precisou fazer com o sangue de Deus, para que a humanidade nascesse de novo. Mas vem cá, não é todo mundo que nasceu de novo, nem quem está dentro da igreja nasceu de novo. Nem todos. Nem todos. Por quê? Tem que clamar o nome de Jesus. Tem que confessar que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Tá? E isso tem que ser de coração. Oh, irmão, quer aceitar Jesus? Ah, essa mulher é muito chata. Ah, eu aceito. Né? Tá, aceitei. Tá bom, o que você mais quer que eu faça? Nunca mais. Parece. Ai, aceitei Jesus, mas aceitou nada. Isso tem que brotar do coração. A pessoa tem que ser espontânea. Deus, eu te quero. Acabou, eu te quero. Você é o meu Senhor, meu Salvador. Eu quero ir para o céu, não quero ir para o inferno. Eu quero ser seu, eu quero ser sua. É assim que tem que ser. Então, é espontâneo, é pessoal. Não adianta forçar. Vamos, aceita Jesus, aceita Jesus. Não é assim. Tá? Então, ele já cumpriu a promessa dele. Por isso que a palavra dele é fiel. Ele cumpre. Gente, que demais. Então, foram 6.000 anos essa história até chegar em Jesus. E ele cumpriu o que ele começou lá atrás. Por que que ele escolheu Abraão? Porque os séculos se passaram, anos e anos, gerações, e ele já tinha feito a promessa lá no dia que Adão pecou. Tá? Então, ele precisava começar essa história da salvação. Então, ele precisava fazer uma aliança com alguém aqui na Terra. Para ele começar, entendeu? Ele achou um homem que deu para fazer isso, que foi Abraão. Foi demais. Ele achou um homem que o coração dele era voltado para Deus e que ia obedecer Deus, ia fazer o que Deus ordenasse a ele. Então, ele tem esse encontro com Abraão e daí ele fala para Abraão, se ele aceitava Abraão, sim, então pode partir que eu vou te mandar, e foi dando as ordens. E aí ele faz essa aliança com Abraão. Entendeu que demais, gente, a história? O povo não sabe da história, depois fica condenando Deus. Nossa, Deus do Antigo Testamento, antigo, ele era horrível. Que um Deus que só matava, sem compaixão, destruía nações, e não sei das que, a pessoa não sabe nada. Quem nós nunca ouve a palavra de Deus, não pode ter proteção de Deus. Se aquele povo já vendo que o Deus de Israel era o que fazia milagres, eles deviam se dobrar, nós queremos. Pronto, Deus já aceitava também. Mas ninguém queria. Então Deus tinha que ser daquela maneira. Eu não posso te abençoar se você não me quer. Não tem como. É demais, vocês estão acompanhando? Então, nós precisamos saber muito da nossa história como é, para a gente não ser enganado pelo diabo. Então, quem não sabe da história, tem que entrar nos ensinos. Como é que você vai aprender como você vai andar com Jesus, quem que é Deus Pai, como que é o Espírito Santo, aonde você está nessa história, quais são os seus direitos? Sei lá, está sabendo que você tem direito? Porque o diabo te engana, você nem sabe que você tem direito, você vai levando todas as dificuldades que a vida manda, as circunstâncias, e não sabe sair dessa, e fica nessa, se Deus quiser, né? Faça-me o favor, essa palavra risca, não existe mais, se Deus quiser. Viu? Porque aqui no Brasil é um tal, né? De se Deus quiser e Nossa Senhora. Vamos cortar essas duas coisas que não tem nada a ver. Lixo, porque não é por aí. Não é assim? São duas coisas que... E olha, pior que a palavra tem poder. É, e a pessoa ficar falando isso, ela já está enraizada lá dentro. Não, eu estou falando... Não é que você está falando, isso já está lá dentro. Por que você não fala, meu Jesus? É isso que eu tenho que falar. E não é se Deus quiser... Ah, eu vou vencer, se Deus quiser. Ele já venceu, te deu a vitória. Agora, se você chegar lá, é sua. Se não, né? Se Deus quiser, ele já te deu. Então, assim, você nunca vai ter nada. Porque é o engano da doutrina. A gente já foi muito enganado. Chega, né? Ô, gente, a pessoa enganada não sabe que está enganada. Nós. E ele consegue fazer isso, ó. Por isso que a gente precisa muito do Espírito Santo. Isso já é uma outra parte. Valeu? Valeu essa introdução. Amém. Introdução 1, né? Nós vamos ter vários. Não, queridos, por aí. Então, a carta do pastor David é sempre nos incentivando desta nova natureza que nós recebemos. Você tem que orar e buscar sempre esses ensinos para você saber que você é uma nova natureza. Você é uma criatura feita de novo. Você não é mais aquela pessoa que nasceu no pecado e na morte espiritual e não sabia nada de vida espiritual. Fala a verdade. E agora que você nasceu de novo, você tem que saber qual é o seu papel nesta caminhada com Deus aqui na Terra, no reino dele. Se você não souber, você fica aí, ó, patinando. Então, a carta do pastor David é sempre falando disso. Os nossos direitos. Quem nós somos agora, que nós não precisamos mais andar naquela condição antiga. Veja que tem que ter toda uma mudança na nossa mente. Aí o diabo fala, ah, isso daí é, como é, lavagem cerebral. E o que ele fez, não é? A gente só pensa do jeito dele. Sabe? Que a gente luta para ter as coisas e não consegue. Então, sai fora, diabo, com esse negócio de lavagem cerebral. E se for de Deus, lavagem cerebral de Deus, aleluia, é o que nós precisamos. Porque Deus rege esse universo. Ele é Senhor e Deus antes de ser tudo. Ele sempre foi, ele é e será. Aleluia. Agora, o diabo, não, ele não sempre foi. Ele foi criado lá um dia. Tá, não vem não, diabo. Cai fora com as mentiras, eu não quero saber de mentira. Ô, gente, vocês têm obrigação... Você sabe o seu nome, né? Porque ninguém é bobinho aqui, né? Será que vai ter que pegar o documento de identidade aí pra você ver o seu nome? Hã? Não, o nome não dá pra esquecer, né, gente? Não dá. Você tem que saber o que é a verdade. É desse jeito. Nós temos que saber. Você tem que saber a pregação que você ouve do evangelho, se é verdade ou não. Aonde que está lá um cisco ali no meio? Espera aí, esse pedaço não está. Mas não é você tirando uma conclusão mental, se o Espírito Santo te disser. Porque é a unção de Deus que está aí, me ensina-me todas as coisas. Então você tem que ler Bíblia bastante, orar muito em línguas. Ir acompanhando esses estudos para você saber o que é certo e o que é errado. Para você conhecer o engano. Porque de repente falou que Jesus é o Salvador, já basta, nem tanto. Porque dentro disso vem depois um monte de doutrina errada. Porque todas as pessoas que estão pregando o evangelho, elas confessam, elas falam que Jesus é o Salvador. Mas só fica nisso e o resto da doutrina. Esse é só o primeiro passo para iniciar. Depois é que vem todo o montante. Valeu? Esse aqui, olha, do Kenneth. Ele fala, saia do vale. Saia do vale, do lugar onde você não consegue enxergar as suas bênçãos. Não é para você ficar lá, sabe, assim, tapado. Como que eu vou sair dessa situação? Eu nem sei. Então ele vai te dar, assim, um ânimo com esse ensino, e mostrando na palavra de Deus que o que você precisa já está feito, está ao seu alcance. Você é que tem que chegar lá. Porque Deus já te deu. Tipo, gente, olha, aqui tem uma opção de coisas para vocês. Vocês vêm buscar, vocês ficam sentados aí. Ninguém vai levar aí. Assim é com Deus. Se você não souber ir até Ele, mesmo que você não saiba, se você começar a orar em línguas, ficar quieto lá, ler a Bíblia, algo começa a mudar na sua vida. O Espírito Santo começa a mexer em você. Então é isso aí. Saia do vale. Existe, o engano faz a pessoa ficar acomodada. Ela não se mexe. Tipo, ela fica aqui assim, ó, atolada na lama. E ela fica lá, de repente aquela lama vai subindo, ó. Até afogar. Então você tem que saber que você tem direitos no reino. A doutrina errada não ensina isso. Você fica aí pacato, parado. Deixa a vida correr. Deixa a banda passar. Não é assim não, amigo. Você tem que estar dentro dessa banda, andando com ela. Você entende que a doutrina errada é um perigo? Ah, é perigosíssima. E essa da Joyce aqui, olha, pensamentos poderosos. São 12 estratégias para vencer a batalha na mente. Essa ela teve que vencer. A Joyce é ótima, porque ela venceu muito na área emocional, pelos problemas que ela passou. Então, ela sabe ensinar muito sobre isso, sobre felicidade, né? Sobre batalha na mente. Só uma coisa que ela não enfatiza, que o pastor David enfatiza muito, que é a oração em línguas, que nós não podemos ficar sem oração em línguas. Com certeza ela orou, mas ela nunca enfatizou. Ela vai abrangendo a palavra de Deus, mais para esta área da mente, de como a palavra funciona, tipo confissão da palavra, que é muito bom. Então, é muito válido, nós indicamos. Ok? Então, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quantas pessoas estiveram na conferência, erga a mão? Nossa. Glória a Deus. A próxima vai ser em julho, na última semana. Porque as pessoas que foram já mandaram um retorno de que elas vão voltar qualquer dia. Quer dizer, ou você marca ou nós voltamos. Então, vamos organizar? É melhor organizar. Porque as pessoas estão com sede. As pessoas estão querendo crescer espiritualmente. Vocês estão recebendo de bandeja aqui, né? Agora tem gente que está longe, bem longe daqui. E elas querem ouvir esta mensagem, estes ensinos. Elas precisam para continuar crescendo. Então, glória a Deus, né? Então, a gente vai fazer. Aleluia. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 10. Abre aí um instantezinho e nós vamos começar o nosso ensino essa tarde. Aleluia. Agora esse negócio de ovo, de Páscoa, aí já é uma invençãozinha, né, gente? Mas é ótima, delícia. Aquela casca deliciosa. Quando eu era criança, eu era tão bobinha, né? Eu ganhava o ovo e meu irmão também, né? Mas eu abria com cuidado, nem para estragar aquele papelzinho lá. Comia um pedaço, guardava, não sei aonde. Ele comia o dele, pá, pá, pá, num minuto. Poisinha, cadê o seu ovo? Não, não vou dar. Um pedacinho. Ficava lá atrás de mim que nem um não sei o quê, viu? Aí, ó, mas só um pedacinho. Tá. Não, mas dá maior. Ó, esse comia o meu também. Esse negócio de ficar guardando não dá certo, gente. Vamos, já que você vai querer comer o seu, eu já vou comer o meu. Pronto, senão não dá. Ai, ai, criança é um número. Então, Lucas 10, versículo 17. Achou? Então, vamos lá. Vamos ver o que, que Jesus está dizendo aqui. Então, regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisardes sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E muitas coisas vão vir sobre vocês, é isso? E nada absolutamente vos causará dano. Então, o que, que Jesus fez com estes 70? Ele escolheu 70 e a Bíblia não fala o nome deles, de modos que não eram só os apóstolos. Ele foi e escolheu 70. Esses 70 nós podemos nos colocar no meio deles. Desses que ouviam os ensinos de Jesus, que estavam andando com Jesus, que eram os discípulos de Jesus. Então Jesus fez o quê? Jesus colocou o manto dele sobre estes apóstolos. Mas que manto? Um manto de pano? Não, um manto da unção. É isso, Jesus colocou o manto dele sobre estes homens, estes 70, e eles saíram pregando o evangelho, que Jesus mandou eles irem, entrarem nas cidades, né? E era para eles irem de dois em dois. Gente, eles foram para todo lado anunciando a salvação, né? E curando todos os enfermos e expulsando os diabos. Por quê, gente? Na antiga aliança, eles não faziam isso, gente. Por quê? Aí já é outro ensino que a gente tem que também ir fundo nele. Porque eles distorceram tanto a lei que eles ficaram mais enfocados na aliança que Deus fez com Abraão, tipo, enfocando Abraão, e depois as leis que Deus deu para Moisés, de modo que eles ficaram enfocando em Moisés. Em vez deles ficarem focalizando Deus. E com isso eles distorceram toda a mensagem e não receberam nada. Eles nunca usaram nada do que Deus fez. Se Deus fez uma aliança com eles tinham todo o poder também. Mas não entenderam. Veja o que é que a doutrina errada faz. Então Jesus veio arrumar isso tudo. E Jesus coloca o manto dele sobre estes 70 e eles, então, maravilhas acontecem através deles, expulsando o diabo, curando, e eles ficaram assim, admirados, eles ficaram muito contentes com isso daqui. Então, Jesus diz que dá autoridade, deu para eles. De modo que isso daqui, Jesus está passando isso para nós também. Porque essa palavra é para nós, tá? Novo Testamento. Nós que nascemos de novo, nós temos o Espírito Santo para nós seguirmos isso. E Jesus diz para eles, olha, eu te dou autoridade para pisar em escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente vos causará dano. Isso não é uma segurança que Deus está nos concedendo? Porque, gente, vamos pensar o seguinte, o diabo, ele não pode, por si só, diretamente, ele, matar ninguém, fazer mal algum para ninguém, ele por si. Tá certo? É bom você entender isso. Ele mesmo, ele não pode aparecer aqui agora, te dar um soco, te dar um tiro, te matar, ele não pode. Ele tem os artifícios dele. Ah, ele, por exemplo, para matar um ao outro, ele tem que achar alguém para que aquele alguém mate a outra pessoa. Isso ele faz. Mas ele tem que induzir alguém. Alguém tem que aceitar. Então, preste atenção como que ele trabalha, como ele age, a operação do diabo. Quanto mais eu souber disso, mais espertinho eu vou ficar. Por isso que a doutrina correta, verdadeira, nos livra da mão dele. Que é o que Jesus falou, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Tá? Porque não é para ninguém aqui ser bobinho. Não é para você ser bobinho mais. É para você ser valente em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, ele não pode usar ninguém. Tá? E como que, já que ele diz aqui, olha, e nada, absolutamente, vos causará dano. A gente também pode ver os apóstolos, né, gente, menos João, como foi a morte deles. Todos eles foram mártires. Foi, assim, uma morte absurda, né? E outros também. Mas não é isso que Deus queria que fosse para eles. Isso foi todo um ataque do diabo. Porque foram pessoas que mataram os apóstolos. Tá certo? O diabo usou pessoas. Então, eles se tornaram mártires. Mas não é para nós sermos mártires. Ok? Então, Jesus está falando aqui que é para nós termos muito cuidado com o diabo. Ele vai, nós vamos ver mais por aqui, porque se Jesus está nos dando esta condição, falando para nós que ele está nos dando autoridade, essa autoridade exige um poder, tem nela um poder. Ele não te dá uma autoridade sem poder, ok? Você vê lá o guarda de trânsito, gente, uma jamanta passando ali na avenida e de repente o farol não está funcionando, o guarda de trânsito vai lá, apita, faz assim, aquela jamanta gigante, para na hora. Ele não está revestido de uma autoridade? Com um poder, tá? Que o departamento de trânsito local lhe concedeu. É bárbaro, pensa. Então, o sangue de Jesus e a palavra de Deus com o nosso novo nascimento nos deu esta autoridade sobre todo o poder das trevas, para que nada, absolutamente nada, nenhum mal nos atinja. Mas como que nós vamos ficar livres destas coisas? Nós vamos ficar livres disso se nós aprendermos a andar no Espírito e não na carne. Por isso que o pastor David escreveu o livro dele, Andando no Espírito. Vocês estão me acompanhando, gente? Nós temos que buscar andar no Espírito, você tem que aprender. Todo mundo tem que agora acelerar, aprender a andar no Espírito e não na carne. Nós temos que fazer morrer os feitos da carne, mortificar a carne. Tá certo? Que é o que a palavra de Deus nos ensina. Como que é mortificar a carne? A primeira coisa, orar em línguas é mortificar a carne. Porque você fica orando e é uma oração que vem do Espírito Santo através do nosso espírito, que a gente não entende nada, a nossa parte intelectual, a nossa parte carnal não entende nada, a alma não sabe nada disso. Então, se eu oro em línguas, aos poucos eu vou aprendendo a andar no Espírito. Porque eu vou começar a receber uma direção do Espírito Santo. Através do meu Espírito. Eu vou começar a mudar o meu jeito de viver. Veja a importância de orar em línguas. Todo mundo já orou bastante, mas de repente deu uma parada. Por que que deu uma parada? Porque o diabo, ele vem roubar quando a palavra é semeada. Ah, tipo, nem precisa tanto, amanhã, depois. Fica aquele jogo que o diabo fica fazendo isso. Então, o pior, assim, ataque do diabo para nós, pode escrever bem grande, é o engano. Nós somos enganados, assim, bonito pelo diabo, sem sabermos. Porque quem é enganado não sabe que está enganado. Tipo, você já orou bastante em línguas e você parou, não é? Parei. Então, por que que você parou? Porque você foi enganado. Você já leu bastante a Bíblia e parou, não é? É. Então, por quê? Porque você foi enganado. Você já adorou bastante a Deus, não é? É. Por quê? Você não ora mais, não adora mais e não lê Bíblia. Por quê? Foi enganado. Vocês estão acompanhando? Não é só vir na igreja que traz crescimento espiritual. É importante e necessário vir na igreja, porque aqui nós estamos recebendo o que nós estamos precisando para não falhar lá em casa. Porque às vezes nós estamos lá, o ataque é muito bravo, muito forte, e sem essa unção aqui, aí é que afasta e acaba mesmo. E vai deixando para lá. Veja que mesmo vindo aqui, não consegue fazer o que deve em casa. Imagina se largar. Então, o pior ataque é o engano. Tipo, ah, é porque agora não deu, mais tarde, amanhã com certeza, mas o mês que vem. Não, eu vou voltar. E nunca volto. Vocês estão acompanhando? Este é o ataque, o pior do diabo. Ele é mentiroso e enganador. E toda pessoa que é enganada, ela não sabe. Por isso que eu digo para você, mesmo que esteja difícil para você orar, você tem que ir lá no seu quarto. Num lugar onde você fica sozinho. Pode ser embaixo da mangueira, lá no quintal. Fica lá sozinho, mas fazendo o quê? As formigas picando. Sem nada. Não está tão agradável assim. Mas eu vim fazer o quê aqui? Eu vim orar, mas eu não estou querendo orar. Eu não quero, eu não estou com vontade. É uma guerra espiritual aí que o diabo age também. E a minha alma entra em guerra com o meu espírito. Então, eu, se eu estou aqui, não, eu preciso fazer alguma coisa, Deus me dá a tua graça. Pelo menos 15 minutos eu vou orar. Uma hora você vai começar a orar porque você não é tão tonto assim, de ficar lá parado sem fazer nada. Perdendo o seu tempo, que você podia estar fazendo mil coisas, né? Lavando o quintal, subindo no telhado, fazendo algum rolo lá na tua casa, ia fazer. Mas, se você está lá, produzir alguma coisa, você vai devagar. Porque o seu espírito vai começar a ir para cima da sua alma e você vai conseguir orar. Então, o pior dos ataques é o engano de Satanás. Ele só age no engano. Então, vamos ver isso, Gênesis. Não, Gênesis não. Primeiro, antes disso, 2 Coríntios, capítulo 10. Veja aí um instante. 2 Coríntios, capítulo 10, nós fechamos a nossa conferência com essa passagem, mas Deus me colocou um pouco mais, eu acho que a gente tem que falar mais um pouco sobre isso. Então, olha, nós vamos ver o que é um engano, tá? Já, já. Mas, antes disso, nós precisamos saber como que é que ele opera no engano, aonde? Aonde realmente ele opera? Então, Gênesis, 2 Coríntios 10, versículos de 3 a 5. Olha lá. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as obras da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Versículo 4. Para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, veja, aonde nós temos que cuidar, o que nós temos que cuidar, que Deus está dizendo aqui, usando as armas são as chaves da oração, ok? É no nosso pensamento, tá, queridos? Porque é lá que o diabo age. O engano também vem lá. Tipo, ah, não vou orar agora. Até lembrei, mas Nossa! Sabe quando você vai ligar para uma pessoa no telefone, que você fala assim, não, eu vou ligar. Ah, hoje eu vou ligar. Daí você esqueceu, fez um monte de coisa. Ai, nossa, eu vou ligar. Mas, esqueceu. Passou o dia inteiro e não ligou, não foi? Oração é assim. É a mesma coisa. Você quer e não consegue. Isso faz parte do engano do diabo. É assim que ele rouba a palavra de Deus de nós. Porque Jesus disse, o semeador semeia a palavra. E assim que a palavra é semeada, vem Satanás e rouba a palavra imediatamente. É isso que é, desse jeito que ele está roubando. Tá ok? Então, passou todo o tempo e você não consegue. E com isso ele está trabalhando no seu pensamento. Nós sabemos que o nosso pensamento não para. Se eu não leio bastante a Bíblia, não oro em línguas, não adoro, eu só tenho pensamentos carnais. Eu não tenho pensamento da palavra espiritual. Você não consegue controlar isso. Porque é espiritual, a tua mente natural não controla isso. Vocês estão acompanhando? Por isso que a meditação, ela acontece de tanto você se encher da palavra lendo. Como a gente já sabe, como que é assimilar a palavra e orar em línguas. Você começa a pensar na palavra, flui do seu espírito os pensamentos que vêm na tua cabeça e não da sua mente natural. Estão acompanhando isso? Então precisa ter a fonte certa para os pensamentos para não andar na vida no caminho errado. Porque quando eu ando para o caminho errado, eu vou receber desse caminho lá na frente o que eu estou fazendo nele. Se eu ando aqui no caminho da palavra de Deus, eu vou receber lá na frente o que a palavra é e diz. Então, essa é a segurança que Deus nos dá. É vantajoso ou não? Vocês estão percebendo que a nossa vida é uma luta, mas é uma luta interior. Não é nem com as pessoas que estão me acompanhando. É conosco. É aquilo que Paulo diz, olha, eu faço o que não quero. Eu faço o que não quero. E gostaria de fazer aquilo que é para eu fazer e não consigo. Mas glória a Deus, porque Jesus nosso Senhor. Quer dizer que há condição. Na antiga aliança, os mortos espiritualmente nem tinham noção do pecado, das trevas, da morte espiritual. Quando nasceu de novo, percebeu que haviam duas coisas ali. Um que quer e outro que não quer. É a alma e o espírito. Então, para nós ficarmos livres desses pensamentos que o diabo lança, de acordo com tudo que está acontecendo na nossa vida 24 horas por dia, nós precisamos aprender a andar no Espírito. Você tem que arrumar um tempo para ler Bíblia. Comece a ler um livro pequeno e leia alto no começo, para a sua alma começar a se encharcar, receber aquela palavra. E o seu Espírito é que vai sendo alimentado com ela. E a alma está ouvindo. Ela está ouvindo. Ela ouve, ela tem que aceitar, porque é o seu espírito que vai dar ordem, porque você nasceu de novo. Então veja agora Gênesis 3. Nós temos que lutar com esses pensamentos que são mentirosos, sofismas. E eles são altivos porque eles vão contra o pensamento de Deus. Pelo amor de Deus, só mesmo o apóstolo Paulo para saber isso, para nos ensinar. Veja só, Gênesis 3, vê lá. Gênesis 3, atenção, abre aí para você ver um instante, deixa eu me ver, vamos começar aqui, vamos começar no versículo, quando Deus, primeiro no, atrás no capítulo 2, não precisamos ir lá, mas Deus fala para Adão, Deus chamou Adão e falou para ele, ó, veja que Adão recebeu a palavra direta de Deus. Deus falou com ele, deu a palavra. Não coma nunca desta árvore do bem e do mal. Porque se você comer, você vai morrer. Guarda o jardim. Toma conta. Que jardim? É a tua vida, meu. Teu coração. E essa palavra é para nós ainda. Guarda o teu coração. O que você pensa o dia inteiro? Porque nós somos guiados pelo que nós pensamos. E nós falamos o que nós somos por dentro. Ah, é brincadeirinha. É nada. Senão você não tinha falado. Estão me acompanhando? Porque até as brincadeirinhas mudam se nós estamos cheios do Espírito Santo. E é isso que tem que acontecer. Tá? Então, Deus falou isso, mas eu não sei depois de quanto tempo que Deus falou isso, que o diabo veio atentar a Eva. Ele não foi direto para Adão. Quem ouviu Deus foi Adão e não Eva. Deus não falou com Eva: Eva, não coma do fruto desta árvore. Falou para Adão. Adão, marido, falou com a esposa. Então a ordem de Deus é essa: não podemos comer daqui. Só tinham eles dois no planeta. Não podemos comer deste fruto desta árvore. Deus já falou, tá, Eva? Ah, mas o diabo fez assim: bom, Deus falou direto com Adão, eu nem vou atrás dele. Eu vou atrás de Eva, porque não foi com ela que Deus falou. Então eu vou atrás dela. E aí ele veio. E quando ele veio logo com essa enganação no versículo 1. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Já está inventando. Ah, foi isso que Deus falou para você não comer da árvore de todas as árvores do jardim? O diabo já está inventando. Veja que o diabo só inventa, ele deturpa. Ele é nojento. Literalmente, como nós dizemos na nossa linguagem aqui. Porque isso é nojeira, meu. Pessoa que inverte. Eu nunca falei isso. Estão acompanhando? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, sim, diabo, seu diabo. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: veja como ele é astuto. Ele não para. Se ele te dá um pensamento e você rebate, ele vem com outro. Então ele fala: então vou ver outro jeito. Por isso que nós precisamos estar cheios da palavra de Deus. Não é inútil ler a Bíblia, amigos. É necessário ler a palavra, porque só a palavra de Deus liberta. Só a palavra de Deus é luz. Só a palavra de Deus acaba com o diabo. Senão não tem como o Espírito Santo tirar o diabo da nossa vida. Pois eu estou acreditando nas conversas do diabo. Como que o Espírito Santo vai tirar? Se não tem fundamento da palavra? Estão acompanhando? Nós não podemos ser inocentes mais. Nós nascemos de novo já faz tempo. Ser inocente é só no dia que nasceu de novo. Dali, numa semana, acabou. Já temos que começar a ficar esperto. Não é bem assim. Então a serpente disse à mulher: com certeza, é isso que ele está dizendo. Não, com certeza, não morrerás. Com certeza, te asseguro, não vai morrer não. Não vai morrer não. Não morre, não vai morrer. Com certeza. O que, que o diabo está fazendo, queridos? Plantando pensamentos. Lembra lá, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4? Fortalezas. O bicho está plantando. Por isso que nós não podemos ficar, que nem diz uma expressão bem errada, ao Deus dará, né? Ficar olhando a nuvem passar. E deixa tudo que é pensamento vir. Não, senhor, você não pode ficar desse jeito. Porque ele vai te enfiar num buraco. Vai destruir a sua vida. Você tem que tomar conta disso, que é o teu jardim. É o teu jardim que Deus mandou você cuidar. Ninguém vai poder cuidar, só você. Deus te ajuda, o Espírito Santo te ajuda. Quem tem que cuidar é você. É planta sua, é sua vida. Aí está a responsabilidade da sua vida. Responsabilidade não é só você fechar a porta da sua casa quando você sai. Ou parar o carro no lugar onde você não vai ser multado. Não vai parar debaixo da placa, proibido. Você tem um cuidado, né? Porque você sabe que é ponto na carteira e multa alta. Então, o que, que a gente faz? Vamos parar do lado certo, né? Você não tem essa responsabilidade? Então, você tem que ter a responsabilidade de orar, de ler a Bíblia. De buscar Deus, ficar quieto lá sozinho um tempo na sua vida. Porque isso é a sua vida. É mais do que tudo. Todas as coisas naturais que nós temos, terrenas. Porque isso vai ter um retorno eterno. Está acompanhando? Então ele planta pensamentos, o diabo, contra Deus. Porque é o que ele diz lá. Todas as armas espirituais, elas são para combater toda a altivez que se levanta contra todo o pensamento de Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas não é que o diabo vai falar assim, ah, Jesus não tem a ver, ele não é salvador, coisa nenhuma. Ele é isso, ele não é louco de falar isso. Pois você aceitou Jesus, ele não é louco de falar isso. Ele vai falar que não, você nunca vai ter dinheiro mesmo, vai ficar a zero, que você não tem jeito. Ele vai falar tudo ao contrário, na área que for. Ele começa a plantar pensamentos para você não se mexer. Por isso que entra aí a confissão da palavra de Deus, dois versículos. Não fica lendo a Bíblia inteira, porque tudo é válido, mas você tem que pegar só para o seu caso. Porque é onde a sua mente... Ele está plantando coisa errada lá. Pensamento errado. Você está acompanhando? Ele é horroroso. Agora, vamos continuar, então. Aí no versículo... Olha, com certeza, Eva, no 4. Você não vai morrer. Com certeza, aquele lá. Não vai morrer, não vai morrer. Não, não vai morrer. Come sim, olha que lindo que é. Não vai morrer. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Olha como que ele inventa. Ele deturpa. Ele fala outra coisa de Deus. Isso daqui é como se fosse uma doutrina errada. Mas é sutil, né? Não, você pode comer, porque aí sim os seus olhos vão se abrir, aí você vai saber igual ele. Você vai saber tudo. Aí é que você vai saber e você não vai morrer. E ela, ó, só recebendo esses pensamentos. Não é assim que ele faz uma pessoa contra a outra? E Deus falou que não é para seguir os pensamentos do inimigo. É para amar o inimigo e orar para ele. Não é isso que Deus falou? Aham, então. Se eu estou fraca espiritualmente, eu fico escutando. Não, também não merece. É isso aí. Vai, prejudica. Acaba a cabeça da pessoa. Não olha mais na cara. Isso aí arranca tudo que essa pessoa tem. E fica com muito ódio. E é isso mesmo. Ah, começa a tacar raiva e pôr inveja e pôr tudo e tal e tal. Vocês estão acompanhando? Vamos para essa área agora. Mas ele vai em todas as áreas. E ele fala de um jeito e faz... Veja que o diabo, quando ele está lançando pensamentos, ele vai usar os nossos 5 sentidos. Tem isso também. Ele envolve tudo para você entrar na massa. O fermento do fariseu que contamina tudo. Coisa ruim, errada, que Jesus falou. Por isso que lá em Provérbios 14 está escrito que... tem caminhos que para o homem parece certos e bons, mas ao final, morte espiritual. Nem sempre é que a pessoa vai morrer ali, vai ficar toda lá aleijada. Não. A doutrina errada, o que ela está fazendo, como ela está recebendo esse conceito de Deus pode dar morte espiritual. Deus está falando. Parece que está tudo numa boa, é tudo maravilhoso. Nem sempre. Nós não podemos seguir os nossos pensamentos, tem que ser os de Deus, tem que ser os de Deus. Sempre, por isso que eu tenho que ler Bíblia, para eu saber julgar. É sério ou não, queridos? Gente, isso é importantíssimo. Nós vamos ter uma qualidade de vida, porque nós vamos estar na segurança de Deus e o diabo não vai poder nos destruir, porque nós não vamos dar bandeira para ele. Nós vamos ver isso. Mas olha aqui, como eu disse que ele usa os 5 sentidos. Veja o versículo 6 agora. E ele ainda diz aqui assim, olha. Vendo a mulher, vendo. Agora ele já vai usar os olhos dela. Como eu disse, ele vai usar os sentidos. Ele põe pensamento, ele faz você sentir cheiro, ele faz você sentir gosto, tato. Ele vai usando tudo o que nós temos. Através do pensamento. Então, vendo a mulher, ele fez ela olhar para o fruto. Desejar. Querer muito. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido. E ele comeu. Quietinho. Sem falar nada. Nós temos aqui o exemplo de Jesus. Vamos usar que este é o que nós temos que seguir. Porque Jesus foi tentado no deserto pelo diabo e foi uma tentação horrorosa. Porque o diabo queria que ele se suicidasse. Jesus, imagina o nível daquela tentação. Se joga. E depois os anjos te pegam lá para baixo. Porque ele disse que aos teus anjos ele mandará para te cuidar, para te proteger. Com certeza lá embaixo vai ter muitos anjos te esperando para te acolher. Não vai te acontecer mal algum, porque ele prometeu. Você viu como ele usa a palavra? Para ele se suicidar. E assim por diante. Então, mas Jesus não seguiu o pensamento, porque o diabo não veio na frente dele. Ou Jesus faz isso. Ele usou o pensamento para falar com Jesus. Deu ideia. Mas Jesus fez o quê? Diabo, está escrito. Diabo, está escrito. Diabo, está escrito. 3 vezes. Ele pôs o diabo fora. De modo que se você não sabe a palavra de Deus, você nem está sabendo que o diabo está te enganando. Você não tem força. Porque se você não sabe, você nem força tem para mandar embora. E aquilo fica lá te envolvendo a sua vida e você passando mal. Tá? Então, ele põe coisas para você, em vez de, como a Eva, em vez dela julgar pela palavra que Deus deu, ela julgou pela evidência do que ela viu. Ah, é bom mesmo, vou comer. Não, não vem não, diabo. Deus falou para não comer, porque eu não vou te seguir. Vocês estão acompanhando? Adão ouviu de Deus, ficou quieto vendo a cena, o diabo atentando Eva, não falou nada. E Deus falou, olha, vocês vão morrer, hein, se comer disso. Ela come do fruto e não caiu dura morta. Porque Adão nem sabia o que era esse negócio de morrer, gente. Nunca tinha visto isso, não tinha ideia do que era morrer. Então ele julgou com os pensamentos dele. Por isso que nós não podemos julgar as situações da nossa vida com o nosso pensamento, é com a palavra. Vocês estão me acompanhando? Se eu não tenho palavra, eu vou julgar como, querido? É lógico, eu vou julgar com o natural e eu vou ser prejudicado. Porque Deus não vai estar comigo. Como ela não morreu, ele não viu nada. Porque foi todo um julgamento pela evidência, tanto dela como dele. Mas ela não morreu, não vai acontecer nada. Está tudo perfeito igual. Ele come também. No que ele come é que eles caem. Vocês estão acompanhando? Então, veja, como que o diabo nos ataca? Por exemplo, eu tenho, vamos dizer, que eu tenho um problema, que eu passei por um problema na minha coluna, seríssimo, de ficar travada, de não andar e tudo e tal. Então, eu comecei a orar para eu ser curada, venho para a igreja, o ministro ora, recebo a cura, e estou ótima, graças a Deus, eu não tenho mais nada. Nossa, estou muito bem, Jesus me curou, estou ótima. Graças a Deus, estou ótima, ótima. Passa um tempo, começo a sentir a dor. Ai, que dor. Ai, que dor. Já, nossa, não estou conseguindo direito. O que é isso? Como nós vamos julgar esta situação? Se nós julgarmos pela evidência como Eva, nós estamos fritos, condenados. Se nós julgarmos pela palavra de Deus, nós vamos ser abençoados. Porque a palavra de Deus diz que pelas chagas de Jesus eu já fui curado. Ele é o Deus que me sara. Ele enviou a sua palavra para me curar. Eu não aceito. Isto é o diabo pondo um pensamento de que eu não fui curada pela evidência da dor. Não interessa o exame, o clínico. Interessa esta palavra. Vocês estão acompanhando? E assim por diante, na situação financeira, em todas as áreas, e daí por diante. Vocês estão acompanhando? E o que nós vamos fazer numa situação dessa? Nós temos que usar a palavra. Nós precisamos da oração. Vocês estão acompanhando? Para a nossa mente mudar e não seguir os pensamentos naturais. Esses pensamentos que o diabo fica plantando. Ele veio plantar de novo. Ele não estava ali naquela área? Antes de eu ser curado, ele estava. Ele saiu, mas ele quer ver se ele volta. Então, ele está com uma dor lá. Ou seja, o que for, como seja, e começa a pôr na minha cabeça os meus pensamentos. estou muito doente, agora não tem jeito. Jesus não, me curou, mas acabou a cura. A cura foi só um pouquinho, voltou de novo. É isso aí, isso não tem jeito. Ai, vou morrer agora. Agora é capaz de morrer porque o médico disse, não tem jeito. Isso não tem jeito. E eu vou aceitando e vou ficando cada vez pior. Quando Jesus fez, eu senti, eu recebi, até senti, e depois, se o diabo vem, eu tenho que me manter naquilo que já foi dito. Por isso que é necessário a oração pessoal, para eu não entrar naquela condição de 2 Coríntios 10, que diz, então, que as fortalezas crescem, né? E eu tenho que anular esses sofismas, ou seja, destruir, pôr fora, anular, ele quer dizer, põe fora. Fora as mentiras, sofisma é mentira. Põe fora as mentiras. Como que você põe fora? Confessando a palavra. Eu não aceito, eu não recebo isso, não aceito esse pensamento. E assim em todas as áreas. Vocês estão acompanhando? Por isso que nós temos que vigiar o nosso jardim, a nossa vida. E cada vez nós vamos plantando numa área a palavra e vamos vendo ela florescer, dando os frutos que ela diz. Então, exige trabalho no sentido de que eu tenho que me submeter à palavra ficando quieto em oração. Ah, mas eu trabalho muito. Você não vai ter essa condição dessa desculpa diante de Deus. Ele não vai aceitar desculpa nenhuma sua. Eu trabalhei muito. Não, você só não quis. Você pode trabalhar quando você quiser, mas se você pode trabalhar e orar e arrumar um tempo para você fazer isso. Não me venha com essa desculpinha, não. Se você dorme na hora da oração, é outro papo. Aí você vai se virar. Tá certo? Mas se você quiser, você consegue. Nem se for para você ser assíduo 15 minutos, para dos 15 você passar para mais, que o Espírito Santo vai começar a se envolver com você e vai, vem a graça de Deus e você vai conquistando mais, você vai cedendo mais para Deus. A sua mente tem que mudar, o seu jeito tem que mudar. O seu viver tem que mudar. Então, por isso que Deus disse que ele nos deu, Jesus, toda a autoridade sobre o poder das trevas. E nada, nenhum mal, absolutamente, ele diz, nos atingirá. Nós é que damos condição para o diabo acabar com a nossa vida. Sabia disso? Nossa, pessoa tão boa, tão ótima, tão maravilhosa. Olha o que aconteceu. É, pessoa que deu condição para o diabo. Infelizmente, estamos sentidos, chocados, tristes. Mas, infelizmente, a pessoa deu chance para o diabo e Deus nunca pôde fazer nada. Vocês estão acompanhando? Vamos fechar essas portas para o mal na nossa vida, mudando o nosso jeito de viver. É muito importante o que você pensa. O que você pensa o dia inteiro é muito importante. Você tem que ler Bíblia, orar em línguas, adorar a Deus, para você começar a pensar como Deus e ter força para você pôr fora os pensamentos que são do diabo. Senão você não vai pôr. Você deixa o invasor entrar na sua casa? Morar dentro da sua casa e você vai lá para o galinheiro? Não, mas é isso que o diabo quer. Quando ele usa os nossos pensamentos. Ele nos tira do reino de Deus, da glória de Deus e nos põe lá nas porcarias dele, no inferno. E a gente leva uma vida sem bênçãos aqui, esperando e nunca vai acontecer. Valeu? Então, a responsabilidade é sua. Porque Deus já te deu, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos vigiar, queridinhos. Vamos orando. E nós vamos ver as bênçãos. O seu crescimento espiritual vai acontecer.